Meus amigos, meus irmãos, o céu da LBV apresenta suas lições bíblicas. É, a Bíblia, trocada em miúdos para o povo, a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Mandamento que é de Jesus e é novo, integralmente revelado pela religião de Deus. Libertador dos hebreus, arrancou seu povo da escravidão no Egito, grande legislador. Seu pai se chamava Amram, sua mãe o nome Jocabed. O faraó Amenófis, rei do Egito, vendo que os hebreus se tornavam povo cada vez mais considerável, lavrou um decreto pelo qual ordenava aos egípcios que todos os filhos de judeus fossem lançados no rio Nilo. Ora, Jocabé, tendo conservado seu filho Moisés durante 3 meses, mas não podendo ocultá-lo mais tempo, que fez? Um cestinho de junco, um tábuo de betume, colocou ali seu filhinho Moisés e o lançou ao rio Nilo. Ora, Termutes, a filha do faraó, passando pela borda do rio, viu o cestinho e mandou que o trouxesse. E vendo o menino, se agradou da sua formosura. E o adotou e o mandou criar ao modo dos egípcios. Flávio José conta que ele se distinguiu nas guerras dos egípcios contra os etíopes. Mas que vale a verdade? Moisés, depois da descoberta da sua origem, padeceu todos os maus tratamentos a que os egípcios submetiam por ódio dos judeus. Vendo um dia que um egípcio maltratava um hebreu, matou o egípcio. Para evitar ser procurado por causa desta ação, se retirou para a terra de Madian, onde serviu a Jetro, sacerdote do país. Socorrendo suas filhas, na ocasião em que certos pastores não deixavam beber as suas ovelhas, Jetro, agradecido por esta belíssima ação, deu a Moisés em casamento sua filha chamada Séfora, exatamente. Guardando Moisés e seus rebanhos, ouvi um dia o Senhor Deus falando numa sarça ardente e lhe ordenando tirar os israelitas do cativeiro em que estavam na terra do Egito. E para o certificar e que faria milagres a esse respeito, lhe ordenou que lançasse no chão a vara que trazia consigo. E ela mudou logo a sua feição, transformando-se numa serpente. O próprio Moisés fugiu de medo. Mas Deus o tornou a chamar e lhe ordenou que pegasse na cobra pela cauda, e logo que o fez, a cobra se transformou no que era antes. Moisés, então, com o chamado dom dos milagres, foi ter com o faraó e fez para obrigar a deixar sair os hebreus do Egito alguns prodígios tão admiráveis que os mágicos confessaram que o dedo de Deus operava por intermédio de Moisés. E, de fato, fez ele vir sobre o Egito muitas pragas, livrando apenas a terra de Gênesis, porque ali estavam os hebreus. A primeira praga foi a mudança das águas do Nilo em sangue. A segunda praga foi a das rãs, que entravam por todas as casas, subiam nas camas e nas mesas, um horror. A terceira, a dos mosquitos, os quais davam mortais mordeduras. A quarta praga, quem se lembra, exatamente a das moscas. Uma mosca incomoda, imagine uma nuvem de moscas. A quinta foi uma peste, matou todo o gado que havia no campo. A sexta foi essa mesma praga passando do gado para os homens. E a sétima praga, quem é que se recorda? Perfeitamente, foi uma chuva de pedra que danificou todo o país. Mas depois veio a oitava. Qual foi a oitava praga? Exato, uma nuvem de gafanhotos que acabou por destruir tudo que a pedra tinha poupado no campo. Nona praga, trevas que cobriram a terra pelo espaço de 3 dias e 3 noites. Brevemente nós vamos ter esse fenômeno. O mundo ficará às escuras durante 3 dias. Porque o mundo quer. Enfim, a última foi a morte dos primogênitos do Egito, incluído o do faraó, mortos por um anjo exterminador numa noite, excetuando os filhos hebreus, porque suas portas foram assinaladas com o sangue do cordeiro que tinham comido na primeira Páscoa. Aí o faraó, apavorado, deixou enfim sair os israelitas, mas apenas eles partiram, ele os perseguiu imediatamente. Chegando Moisés ao Mar Vermelho, separou suas águas com a vara e mandou fogo para outra margem. O faraó foi atrás dos israelitas por esse novo caminho. Ora, Moisés, com a mesma vara, fez unir as águas do mar. Nelas se submergiram o faraó e todo o seu exército. Moisés compôs, em ação de graças, um cântico famoso. Está no Pentateuco. Caminhando pelo deserto, aliviou o povo que morria de sede, tirando água de um rochedo que ele tocou com a sua vara. Chegando ao pé do monte Sinai, subiu ao cimo, e ali esteve com Deus, diz a Bíblia, pelo espaço de 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Foi ali que lhe deu o Senhor, Jeová, Javé ou Yahvé, a lei escrita por sua própria mão. Ao descer, Moisés se irritou, vendo o povo adorar um bezerro de ouro, e quebrou as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Entretanto, tornou Moisés a subir ao alto do monte Sinai. E ficando ainda com Deus outros 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, trouxe outras tábuas da lei, as quais mandou guardar na arca do testemunho. Deixou leis particulares para a paz, para a guerra, para os costumes. Grande homem, extraordinário. Esse grande legislador obteve do Senhor Deus o perdão dos crimes dos israelitas, que muitas vezes se haviam rebelado. Queriam apedrejar o próprio Moisés. Moisés teve sempre a proteção divina, mas somente por ter dúvida sobre o poder de Deus quando tocou duas vezes no rochedo com sua vara para dele tirar a água, foi castigado assim. Não pôde entrar na terra de Canaã. E era Moisés. Imaginem vocês, como Deus não gosta de gente duvidosa. Se a gente não gosta de que se duvide da palavra de qualquer um de nós, imagine. Se alguém vai duvidar da palavra de Deus, Deus vai gostar disso, como se Deus fosse algum moleque. Por isso é que muita gente não obtém o que pede. Mas enfim, Moisés conduziu o povo até os limites da terra de Canaã. Deus lhe mandou que subisse ao monte Nebo. Dali viu toda aquela linda terra. E morrendo naquele monte, o Senhor Deus não permitiu que ninguém soubesse o lugar da sua sepultura.